Patrocínio Cicinho Pratas, vendas em atacado e varejo. Fone 082-88-66-5854. Your face I see. If you look at it, eu penso assim. Your this is just who them leaders be. Hey. You know, listen some tune from Cocotty. Actually, get to where the stars me see. IT fool with no intelligence. It's just that it's rude you them want to be. It's all from them here, but they keep believing. Origin of gunman and missionary, hey. Something them have to sell you most usually. Hypothetical polling agency. It is the rolling of the heads of me. It is the rolling of the heads of me. Party acres of a black party. Party acres of a black party. One 3 piece of silver for the Heineken. One 3 piece of silver for the Heineken. So when you all see them, just don't know them be. Just know them be. Just don't know them be. Hey, again, we are set in the interest of togetherness and harmony. Let's just speak realistically. Them coming from the concept of stupidity. Them of the ears of woman from totality. Pontifical Nazis of legacy. Matrix oppression from early. Again, see like a baby. All in the pan, mommy. Hey, just who them leaders be. In the eyes of the country, in the eyes of the country, in the eyes of the country. Manasa, come incinerate them with dignity, in word and in deed as in liberty, with slave one of divinity, plantation bandung against urban. A sua rádio, a sua companhia, o tempo todo com você. Correio FM 90.5. ZYS 329. Rádio Correio FM 90.5 MHz. Joaquim Gomes, Alagoas. O sucesso está de volta. Agora seguimos com as melhores músicas para você. Correio FM 90.5. Atualizada do Reggae Remix. 5 FM. 90.5 FM. DJzinho Ruiz, DJzinho Ruiz, o garotão de Arapiraca, garotão de Arapiraca. Meia-noite e 38. Não importa a estação, se faz frio ou calor, estamos aqui todos os dias, te fazendo companhia. Correio FM 90.5. Oh, Melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Correio FM 90.5. penitenciária, o inferno vive. Lá filho chore, mãe não vê, não esqueça o pesadelo que nela passei. Inocente me condenaram, odia, sem razão. Jamais pensei em ferir e matar, a justiça da terra é cega, Senhor, falha. Ninguém tá livre daquele lugar, não. A vida acaba quando cai ali, é um desespero, pior do que aquele lugar, não há. A vida acaba quando cai ali. Não queira estar naquele lugar, eu já estive ali. Se entrar não saberá se vai sobreviver. Se cair, rezarei por ti. A Deus pra ali não entrar, brother. Inferno vivo é aquele lugar, brother. A morte ronda naquele lugar, tchau. Vacilou, dançou, com a vida apagou. Aprisionados lá, sem pagar pelo que eu não fiz. O pesadelo acabou, estou livre, livre pro meu caminho seguir. Ninguém tá livre, tá livre, tá livre daquele lugar. Naquele lugar, brother, sorte terá se sair. Ninguém tá livre daquele lugar. DJ Zinhos, mostrando como DJ toca de verdade. Oh yes, Morgan. We say one love from the east of Jamaica. We say one heart straight into Africa. Who's never been heard? The children of the prophecy, the first and third world. Zion is in sight, we're living in your light. Our destiny is to preach and keep the entire world unite. Well, we're against who's terrorizing all the nations, against who cherish foreign ammunition, against who arm the Ukraine in the slums, against who get results by pushing guns and dropping bombs. We say one love from the east of Jamaica. We say one heart straight into Africa. We say one sound right through Europe. Ooh yeah, one destiny for all humanity. Boy, just listen up, the chanting, it's a righteous melody. Georgia destiny is to set us all free. Joy and prosperity to all the families, cause there's no place to hide from the rage of the Almighty. Well, one sound be pushing right around the globe, right through the darkest space, the universe and all forgotten places. It's a revolution. We say take it to our nation. We can all get along, yeah. We can all do it together. Right now, we got to move our obstacles out of the way. One day, blaze up the fire. Oh yeah, we say one love from the east of Jamaica. We say one heart straight. We say one sound right through Europe. Ooh yeah, one destiny for all humanity. Some of them promoting violence and ammunition around them around, which brings about segregation and division. Division, but in your love there is no limitation. No limitation. But with one heart, one sound, we can all get along. We say one love from the east of Jamaica. We say one heart straight into Africa. Say one sound right through Europe. Ooh yeah, one destiny for all humanity. 90.5 FM. ao tamanho e gigante na qualidade. Música boa que você quer. Aqui toca. Correio FM 90.5. Meia-noite 59. A música não para nunca. Correio FM 90.5. O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare. Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Correio FM 90.5. Correio FM. O sucesso está de volta. Agora seguimos com as melhores músicas para você. Correio FM 90.5. Sem sono? Então venha para o Central da Madrugada. É a madrugada mais completa do rádio. Música, bate-papo, interatividade e informação. Esse é o Central da Madrugada. Central da Madrugada. Bom dia para você que sintoniza o nosso Central da Madrugada. É terça-feira, 10 de dezembro. Bom dia, boa madrugada a você que está na sintonia, já esperando o nosso programa. E vamos que vamos para trazer muita música boa. E ó, falando sobre a data de hoje, estão faltando aí 21 dias para acabar o ano de 2024. Temos datas comemorativas para hoje, produção. Temos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, adotado pela Assembleia Geral da ONU. Aniversário do município de Areal, na Paraíba. Aniversário do município de Londrina, no Paraná. De Presidente Figueiredo, no Amazonas. E Rondonópolis, no Mato Grosso. Hoje é dia do palhaço, dia do sociólogo. E hoje, para você ter a sua fé, é dia de Eulália de Mérida, Karl Barth e Thomas Merton. Saudades para hoje, Leila Richards, jornalista brasileira. Ela faleceu no ano de 2020. Tom Lister Jr., ele que foi ator e lutador profissional norte-americano. Em 2009, faleceu MC Pelé, cantor e compositor brasileiro. Ele foi cantor de funk carioca e axé. Essas são as saudades para a data de hoje, nesta terça-feira. Vamos começando o nosso Central da Madrugada. Bom dia, bom dia! Hoje você gosta. Toca aqui. Thank you.

Coisas mais inteligentes a se fazer pela saúde do seu intestino é tomar o probiótico mais inteligente, Enterogermina. Ao contrário de outros, os probióticos de Enterogermina têm formatos de esporos. Bactérias boas com uma capa inteligente, uma proteção adaptativa, Intelesporos. Isso os ajuda a sobreviver, aconteça o que acontecer. Uma vez no sistema digestivo, a odisseia dos Intelesporos parece uma jornada agradável. Eles podem enfrentar os ataques dos ácidos estomacais e são resistentes a antibióticos. Enquanto outros enviam bilhões de probióticos ao organismo, esperando que alguns deles sobrevivam, os Intelesporos de Enterogermina são tão resistentes que até 100% deles podem chegar vivos ao intestino. Lá, eles se tornam ativos e se multiplicam, restabelecendo e equilibrando sua flora intestinal e restaurando também sua força interior. Enterogermina Intelesporos. É pura inteligência. Sometimes it's like this thing just comes over me until I even need a reason. Pra não chorar, pra não saber, que solidão por você, que solidão por você. Comigo, todo castigo que eu quero te dar é o meu perdão. Milhões de presentes com o envio mais rápido do Brasil. Compras de Natal sem estresse. É o que te deseja o Mercado Livre. Mercado Livre. Vai pra minha amiga, Marinette, fazer o negócio da Zica na festa, a Rocha Ribeiro. se come feliz. Um dia quis fazer o Chico Rei, chiqueiro feliz. É com o pela marca fora, tá na flor e a chiqueira chora. E Chapolin chora o mundo inteiro. Vamos Chico, Chico Rei, chiqueiro. Essa mata me mata, esse povo feliz. Um dia quis fazer o Chico Rei, chiqueiro feliz. Essa mata me mata, esse povo feliz. Fazer o Chico Rei, chiringueiro feliz. Vamos ao pensar, eu te achar. É com ouro, pela mata fora, cai a flor, mas o eixo estoura. E chavo de mim, chora o mundo inteiro. Vamos Chico, Chico Rei, chiringueiro. Chico Rei, chiringueiro feliz. Mas essa mata me mata, esse povo infeliz. O que eu quis fazer o Chico Rei, chiringueiro feliz. Mas essa mata me mata, esse povo infeliz. O que eu quis fazer o Chico Rei, chiringueiro feliz. Mas essa mata me mata, esse povo infeliz. O que eu quis fazer o Chico Rei, chiringueiro feliz. Vem, Visão, mais firme e arrochado. Só com sucesso pra você. Eu sei aqui não dá pra ficar. Não aguento mais a solidão. Quero ter você pro meu coração. Olha, eu fico louca por te amar. Se eu sei aqui não dá pra ficar. Vivo sofrendo a amargura de uma paixão. Quero ter você de volta pro meu coração. Vivo sofrendo a amargura de uma paixão. De volta pro meu coração. Não aguento mais a solidão. Quero ter você pro meu coração. Olha, eu fico louca por te amar. Só você aqui não dá pra ficar. Não aguento mais a solidão. Quero ter você pro meu coração. Olha, eu fico louca por te amar. Sem você aqui não dá pra ficar. Vivo sofrendo uma cura de uma paixão. Eu não tenho você de volta pro meu coração. Vivo sofrendo uma cura de uma paixão. Eu não tenho você de volta pro meu coração. Ei, só deixa eu achar. Fica tão calada, sei mais o que fazer. E te sentes põe a culpa desprezada, sei que não terei perdão. Você vem. Para que pedir carinho se não vale mais? Porque o meu destino. sucesso pra você deixar apaixonado. Me procuro. Espero o momento. anjo feliz, estrela da manhã. Veja em cada lua nova, eu sou seu fã. Do 12. Liquidação de Natal Shopping. Compre presentes com 7 milhões de reais em cupons e frete grátis. 12 do 12. Olha na Shopping. suas juras de amor. Eu não pensei que terminasse assim. Você me enganou, você mentiu. Tudo que passei você nem viu. Mesmo sem saber você deixou em mim um vazio no peito, a ilusão. A saudade e o amor no coração. Esperança de ver você voltar pra mim. Presente é a família em volta da mesa. Socorro! Por aqui, rápido. Não desistam. Você pensa o mundo te salvar em mim. Eu lembro tudo quando começou. Que as suas juras de amor. Eu não pensei que terminasse assim. Você me enganou, você mentiu. Tudo que passei você nem viu. Nem você está bem, você deixou. já viu que não vai dar certo. Primavera 2024, aqui na Rádio 90.5. É mais flores, é mais emoção. Arma de vaqueiro é dré, tênis de vaqueiro é bota. Quando eu entro na pista, certeza que eu vou encapota. Arma de vaqueiro é dré, tênis de vaqueiro é bota. Mas é bruto mesmo, mulherada. As mais tocadas da primavera de 2024, você ouve aqui. 90.5. ZYS 329, Rádio Correio FM, 90.5 MHz. Joaquim Gomes, Alagoas. Rádio Correio, a mais ouvida. Agora trazendo Zélia Duca. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranhas só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra chegar onde você não está. silêncio uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser. Nosso lugar, solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Central da Madrugada. Já pisei na saudade, chutei a má fase, esqueci da deprê, tô superadão. Tô seguindo o baile, agora eu tô no hype, bebendo e beijando, tô superadão. Só todo mundo tem uma pessoa que sempre puxa a linha quando a pipa voa. É impressionante quando eu tô de boa, você sempre vem e faz a mesma coisa. A camisa tá quando tá faltando tantinho assim. Vida louca. E lá, lá, lá, lá. Fazer.

posse no Central da Madrugada. Bom dia, boa terça-feira. Vamos ao intervalo e já já eu volto com o som da Fafá de Belém. A madrugada mais gostosa, Central da Madrugada. Mês das Flores, com sucesso no ar. Oi, cheguei a ver o sofrimento na mensagem. É qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Primavera combina com música. E a música que você gosta de ouvir, toca aqui. 90.5. A espuma sobe no meu copo e você vai saindo sem ressentimento. Ó meus goles, ó seu tempo. Nos segundos 200, vai entrar no carro enquanto cai no choro, vai caindo no meu esquecimento. A Primavera 2024, aqui na Rádio 90.5. É mais flores, é mais emoção. Arma de vaqueiro é dré, tênis de vaqueiro é bota. Quando eu entro na pista, certeza que eu vou encapota. Arma de vaqueiro é dré, tênis de vaqueiro é bota. Mas é bruto mesmo, a mulher anda agora. As mais tocadas da Primavera de 2024, você ouve aqui. 90.5. Central da Madrugada, Diego Soares te fazendo companhia. Uma ótima terça-feira, você aí de plantão, hein? É, seja na área da educação, seja na área da saúde, do transporte, da segurança, o nosso forte abraço e um bom trabalho, viu? Vamos agora ao som de Fafá de Belém. Águas passadas não movem moinhos, mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho. Quanto mais digo que odeio, mais eu te rodeio com meu pensamento. Não adianta tentar te lembrar de outro jeito. Se o meu coração ama até seus defeitos, não quer que eu esqueça jamais de você. E assim eu vou brigando com meu próprio ego. Quanto mais eu nego, mais você me tem. Tento imaginar meu corpo em outros abraços, mas em seu lugar eu não vejo ninguém. Aqui sozinha, relembrando coisas que eram de nós dois. Choro quando a saudade dói em mim depois. Meu amor, sinto a tua falta a cada momento. Meu amor, você não me sai daqui do pensamento. Meu amor, volta inesperado como chega. Quase fecha a porta da minha existência. Vejo teu rosto nas ruas e em todas as luas peço a sua volta. Não adianta lutar contra essa lembrança, se eu sei que o meu coração não descansa.

Eu nem sei qual o seu nome.